comprar uma casa, vou ganhar dinheiro, vou pensar no futuro, vou fazer um seguro, vou ganhar o pão nosso de cada dia, vou pôr tudo que tenho na garantia. Vou ter conta no banco, vou trabalhar no escritório, vou tomar um chope, vou tomar sorvete, vou tomar remédio, que maravilha. Vou casar e constituir e família. Vou andar de táxi, vou deixar um truco, vou pagar os impostos, vou pôr os filhos na escola, vou ser respeitado, vou engraxar o sapato, vou botar o chinelo, vou sentar na poltrona, vou jantar na melhor churrascaria, vou pedalar domingo na ciclovia, vou ter conta na mercearia, vou gozar a aposentadoria. Automóvel, TV, crediário, poupança, caneta. Se que eleitor, reservista RG. Automóvel, TV, crediário, poupança, caneta. Tudo em dia. Tudo em dia. Comprar uma casa, vou ganhar dinheiro, vou pensar no futuro, vou fazer um seguro, vou ganhar o pão nosso de cada dia, vou pôr tudo que tenho na garantia. Vou ter conta no banco, vou trabalhar no escritório, vou tomar um chope, vou tomar sorvete, vou tomar remédio, que maravilha. Vou casar e constituir família. Reservista RG, automóvel, TV, crediário, poupança, caneta. Se que eleitor, reservista RG, automóvel, TV, crediário, poupança, caneta. Tudo em dia.